Voz, volume. Burnier em ação! Começa agora o plantão Burnier em ação, com as últimas notícias. Tempo! Boa tarde, eu sou Elizabeth Oliveira. A temperatura em Belo Horizonte e região metropolitana está bastante elevada. Os termômetros ultrapassam os 30 graus. Portanto, recomenda-se usar roupas leves, se hidratar bastante, evitar caminhadas ao sol e atividades físicas, devido à baixa umidade do ar. Vamos até o bairro Lindéia, com o nosso repórter Gabriel Lucas, para saber como está o tempo no local. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Elizabeth. Como você pode ver, o sol está brilhando com a temperatura muito elevada. Estou vendo aqui na rua as pessoas com vidrinho de tipirona na mão. Vou verificar o que é. Boa tarde, senhor. Qual o seu nome? Ô, moço, é porque o tempo tá febril, né? Então nós temos que estar tipirona para ver se a temperatura baixa. Notícias do esporte. Ontem, dia 19 de outubro, foi um dia muito importante para Minas Gerais. Seus dois times principais, Atlético e Cruzeiro, foram classificados para a final da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro venceu por 4-2 nos pênaltis. E o Cruzeiro, após quase sofrer um rebaixamento, venceu o Corinthians por 4-2. Essas foram as últimas notícias do jornal Burnier em Ação. Apresentação, Elizabeth Oliveira. Reportagem de Gabriel Lucas e Vitor Emanuel. Redação, Niala Russos. Colaboração, Mariana Carvalho, Fabiano Dias. Sonoplastia, Vera Martins.